está comigo e me ungiu para pregar a salvação e anunciar as coisas boas do Evangelho e libertar os cativos da prisão. Quando eu canto desse fogo lá da glória, é fogo santo queimando o meu ser, e é de Deus que vem toda autoridade, e é de Deus que vem todo poder. É fogo santo, é fogo de Deus, sim, é. Quando o fogo desce, algo acontece, é fogo de Deus. É fogo santo, é fogo de Deus, sim, é. Quando o fogo desce, algo acontece, é fogo de Deus. O Espírito de Deus está conosco, ele passeia no meio da igreja. Sinta esse anjo tocando no seu rosto e lhe trazendo a bênção que deseja. E é esse fogo que queima o pecado, queima todo o mal que atormenta o teu viver.